Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la Madrugada. Segundo programa de la semana, ya es el número 120. 120 ediciones que estamos aquí acompañándote desde aquel lejano mes de julio de 2013. Como siempre decimos, en el RFC Radio, aquí para Ciegos, ofrece canciones como, por ejemplo, van a empezar Joao Bosco y este O Sacrificio. Coisas que o tempo não apaga. A vida assume grandezas tais que pouco importa serem fatais. É essa história de irmãos leais numa remota mar del Plata. Gonçalo amava Pablo demais. Laços de entranhas insensatas. Na cidade conta-se que um rapaz foi morto por falar demais. Nas rinhas de galo provocou Gonçalo. Pablo não pôde perdoá-lo. Que pode um homem diante de uma mulher? Quando acontece, o amor faz os dois aquilo que quer. Destinação, como escapar? Nem reza, nem razão, tudo escrito está. Jurado assim, Gonçalo se entregou. Quero essa mulher que também me quer. Sabe lá, os sentimentos pairam no ar. Gonçalo notou Pablo sofrer. Disse a ciúmes neste lugar. Calou seu peito e foi lhe dizer: mulher que é minha também tua. Pablo sorriu, mas não pôde ver o quão estranha estava a lua. Cada noite um dormia com a mulher, como se amor já não houvesse. Cresce o desespero, como suportar? Quarto ao lado a sussurrar. Que pode um homem diante de tamanha dor? Como escolher um amor sacrificando outro amor? Gonçalo viu no coração que os deuses vendem quando achamos que dão. Faca na mão, ó meu irmão, vem cá. Pode me abraçar, já a tal mulher não há. Thank you. El sacrificio de João Bosco, para empezar, un tema brasileño, y ahora seguimos con dos grandes, Stefan Grappelli y otro brasileño, Baden Powell, esta versión de Yesterday de los Beatles. Yesterday de los Beatles, interpretado por Stefan Grappelli y Baden Powell. Seguimos con Alai de Costa y este nocturno en tempo de samba. Tarde da noite na rua deserta, a vagar eu estou. Não tenho destino nem rumo, não sei de onde vim. Sei que sou um desgraçado por amar tanto assim. Ai de mim, já não sinto os encantos que o mundo oferece a qualquer. És meu mundo, mulher. Transformei-me em vulgar vagabundo, que no fundo sabe o que quer. Dar-te amor e carinho profundo, tu és todo meu mundo, mulher. Esqueçamos o que passou e acompanhemos.

Wes Montgomery, gran influencia de otros artistas como por ejemplo George Benson y Jimmy Smith en el órgano. Posiblemente valorado el mejor organista de jazz de la historia, como decían sus promociones. Seguimos con el trombonista J.J. Johnson y este Jay Baird. Thank you. ahora un pequeño homenaje en español a Sergio, de Sergio Estivaliz, que falleció recientemente. Vamos a escuchar este éxito llamado Volver. Cuatro tablas quedan de tu viejo hogar, tan viejas como mi esperar. Hoy vuelvo a mi casa como el trigo al pan se va. Mis manos que eran barro huelen a ciudad, a besos tan baratos como flores de papel. Y anoche sin amanecer. Volver, es mejor volver para desandar el mal andado. Volver, desnudos como ayer, sin más sol que la fe en nuestras manos. Por no cuidarlo, volver y llenar de amor el hueco que quedó entre tú y yo. Vamos a sembrar futuros en tierras de ayer, amor apolillado y joven. Brazos volver a nacer la luz de un nuevo amanecer. Volver es mejor volver para desandar el mal andado. Volver desnudas como ayer, sin más sol que la fe. Por no cuidarlo, volver y llenar de amor el hueco que quedó entre tú y yo. Volver es mejor volver para desandar. Sin más sol que la fe en nuestras manos y ver de nuevo nacer lo que hoy se secó por no cuidar. Siente la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. Sergio Estivaliz, Volver, esta dupla que ya no volverá, lamentablemente por el fallecimiento de Sergio. También componente del consorcio y de Mocedades. Seguimos con el baterista Max Roach y este Freedom Day. Freedom Day, it's free. it on day. Throw those shackling chains away. Everybody that I see says it's really true, we're free. Made it free. Continuamos en Confidencias en la madrugada con Cedar Walton, este éxito llamado Cherry, acompañado de Clifford Jordan.

dragonflies in the reeds do it. Sentimental centipedes do it, yes. Let's do it. Mama, let's fall in love. Mosquitoes, heaven forbid, do it. So does every katydid do it. Oh, let's do it. Mama, let's fall in love. The most refined lady bug do it. When a gentleman calls, moth in your rugs do it. Well, look here, what's the use of balls? Locusts in the trees do it. Why, even the bees do it. Even over-educated fleas do it. Let's do it. Let's fall in love. I said the chimpanzees in the zoo do it. Some courageous kangaroos do it. Let's do it. Mama, let's fall in love. Whoa, fall in love. I'm sure the giraffes on the slide do it. Heavy hip hippopotami do it. Let's do it. Mama, let's fall in love. Old sloths who hang down from the twigs do it. Though the effort is great, yes. Sweet guinea pig, do it. Buy a couple and wait. Now the world admits bears in the pits do it. Even Pekingeses in the Ritz do it. Man, let's do it. Satchmo, Louis Armstrong, como queráis decir, ahí está, junto a Oscar Peterson en el piano, este Let's Do It, Let's Fall In Love. Seguimos con Jack Sheldon y este tema, que también está dentro de la orden de John Williams, y este The Long Goodbye. Happens every day when some passerby invites your eye to come her way. Even as she smiles a quick hello, you let her go, you let the moment fly. Too late you turn your head, you know you said the long goodbye. Can you recognize the theme? On some other street, two people meet as in a dream. running for a plane through the rain. If the heart is quicker than the eye, they could be lovers until they die. It's too late to try when a missed hello becomes a long some other street. Two people meet as in a dream, running for a plane through the rain. If the heart is quicker than the eye, they could be lovers until they die. It's too late to try when a missed hello becomes a long goodbye. Don't you try to be nice to me now. I'm leaving and it's goodbye. I ain't running after you in the rain when you're catching a plane no more. Goodbye, goodbye, goodbye. I'm through this time and I mean it. In fact, I don't know if I ever even did like you except for your body. Your body was good. Well, let's say The Long Goodbye, interpretado por Jack Sheldon, y finalizamos con Art Blakey y Horace Silver. Art Blakey en la batería y Horace Silver en el piano, y este Creeping In. Thank you. Y finaliza la edición de Confidencias en la Madrugada de hoy. Volvemos la semana que viene en rfc.es, donde la buena música nos termina las 24 horas del día.